Solta o play, DJ. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. Aqui é o Seiji. E aqui é o Ether. E nessa playlist, preparem seus corações, peguem seus lencinhos. Por quê? Porque iremos falar de algumas obras, cara, que detonam o coração das pessoas. É, se você então tá precisando de um motivo para chorar, ouça esse cast que você vai acabar ele dobrando em lágrimas. Pois é, essa playlist, ela tem um nome chamado de Anime Feels. Que são esses Anime Feels? São aqueles animes que trazem aquele sentimento. E geralmente sempre saem aquelas lágrimas. Ah, tô não aguento. Nossa, a grande maioria eu fiquei com os olhos marejados, cara, nessas obras que a gente vai falar. Todas as aqui que eu vi, não teve uma que não me fez assim pensar, poxa, vem nos sentimentos. A música, né, que abriu aí na playlist, tá tocando aí de fundo, é a BGM de uma grande obra, de um grande estúdio, dos maiores também de maior tristeza, cara. Ai, meu Deus do céu, qual que é a obra, Ué? Nós estamos falando de Túmulo dos Vagalumes. Só de lembrar já dá um aperto no coração. Nossa, cara, é muito triste. É muito triste essa obra. Para quem não conhece, Túmulo dos Vagalumes é uma obra que retrata o Japão pós-Segunda Guerra, nos anos finais da Segunda Guerra. Eles seguem a dois irmãos, eles são crianças ainda, tem o irmão mais velho e a irmã mais nova. E eles vão viver com a tia, porque os pais acabaram morrendo durante a guerra. Durante isso, no começo é tudo bonito, né? Todo mundo dando um jeito de viver, né? Até que começa meio que atritos com a família, porque ele é uma criança, só que ele não estuda, ele só come a comida de casa e meio que dão mais despesa do que ajudam. E eventualmente eles acabam brigando e acabam fugindo. E aí é que começa a parte triste, porque depois daí as coisas só vão dar errado para os dois. E pouco a pouco você vai ver que eles parecem felizes vivendo juntos, sozinhos, mas aos poucos a irmã vai ficando doente, ele não sabe o que fazer, eles vão ficando sem comida, vão passando por momentos cada vez piores. E a música, ela te toca de um jeito, porque ela é tão triste. Não parece que tem felicidade ali. E os poucos momentos de felicidade são logo sobrepostos por tristeza. É um anime que mostra como a guerra é uma merda. Sim, porque... E você pode falar, mas só um caso. Não, é um caso, mas imagina milhares de casos parecidos de pessoas sofrendo desse jeito. Uhum. E você vê que os irmãos têm essa ligação forte um com o outro. É tão triste quando... Eu não quero dar spoiler do fim, mas... Melhor não dá. Assistam, galera, e fiquem deprimidos também. Sim, assistam e... É. Ai, meu coração. Pois é, bom, mas vamos começar a nossa playlist pra valer, né, Weto? Tá tocando aí no fundo a BGM do Túmulo dos Vagalumes, mas vamos começar a nossa playlist pra valer. E pra começar pra valer, então, essa playlist, vamos tocar uma música de um anime que pra mim foi uma grande sensação quando passou. Eu acompanhei semanalmente porque eu tava naquele sentimento. Eu quero ver essa porra semanalmente porque os sentimentos são fortes. Por causa disso, tá, falei o mangá, mas eu decidi não vou. A gente fez até podcast disso, é o Shigatsu wa Kimi no Uso, A Sua Mentira em Abril. E aqui a música que vai tocar é a segunda abertura, né, do Shigatsu wa Kimi no Uso, o Nanairo Symphony, do Koala Mode. Pra quem não conhece o Shigatsu wa Kimi no Uso, conta a história de um garoto, um prodígio do piano, é o Kosei Arima. Ele era desde a sua infância, né, considerado um prodígio, até que teve um momento, né, na sua vida que foi um trauma, que ele parou praticamente de tocar o piano. Uhum. E aí, teve um certo momento na escola que apareceu uma aluna, a Kaori Miyazono. Ele conheceu essa garota, e essa garota, ela tem uma espécie de espírito livre, né? E ela forçou ele a voltar a tocar o piano, porque ela viu que o cara é bom, ele tava naquele momento traumático, de tristeza, então ela trouxe a alegria pra ele, né? Pra que ele tentasse superar esse trauma e tentasse voltar a tocar o piano com alegria, né? Que ele sempre gostava antes disso. E aí ele tem o apoio também dos amigos também, a Tsubaki, tem o apoio do amigo Watari, Ryota e outros. É uma história que parece assim, ela, a primeira abertura, ela é mentirosa pra caramba, porque ela é muito alegre, ela é muito feliz, e à medida que você vai vendo a história, você vai pegando algumas coisas, de alguns detalhes, você vai notando algumas coisas. Opa, pera, esse anime é muito mais profundo do que ele parece. Não é só um simples caso de amorzinho, romancezinho, não, entre jovens. Tem uma coisa mais profunda, alguma coisa mais surpreendente e instigante. E eu não vou dar spoiler, porque vocês vão acompanhando, tem alguns sentimentos pesados que vão surgindo. A gente tem podcasts, podem escutar ele também até a zona sem spoiler, e depois vão atrás do anime, cara, porque ele é ótimo. Ele é excelente. Aquela coisa, né? Que só vai ficar realmente, assim, só vai afetar você quando você vê que era feliz e teve tristeza. Porque se só for tristeza do começo ao fim, não afeta tanto. Eu só digo uma coisa. No podcast que a gente gravou, todo mundo terminou a gravação num sentimento bad, pra relembrar todos os sentimentos do Shigato. Ah, que tristeza. Que lindo. Que beleza. É bonito, né? Mas é isso, então. Nanairo Symphony, do Koala Mode, a segunda abertura do Shigatsu wa Kimi no Uso. Escutem aí. その綾目をいつまでも君と居たいと強く強く思うほどいても Então, agora, continuando, nós vamos falar agora de um outro anime triste. É um anime de 2009, para quem não conhece. É o Tokyo Magnitude 8.0. Esse anime tem suas par de controvérsia, é triste, de tristezas, e uma música que combina muito bem com a temática, principalmente sendo a opening, né, do anime. E do que fala? Bom, é um belo dia em Tóquio, um terremoto de magnitude 8, e para quem não sabe, magnitude 8 é provavelmente um dos maiores picos de um terremoto, ou seja, é um baita de um terremoto, acontece e acaba destruindo quase toda a cidade de Tóquio, né? Então, o drama se revolve ao redor dos personagens tentando viver e se ajeitar e sobreviver ali naquele cenário de destruição, né? E é triste, porque você vê assim, as pessoas tendo perdido tudo. E uma das pessoas tendo perdido as pessoas que amavam. E outras pessoas sem saber o que fazer da vida, porque o mundo que elas conheciam foi destruído momentaneamente, né? Terremotos são coisas terríveis. Mas falando das músicas, a música Kimi no Uta do Abingdon Boys School, ela é a abertura e ela traduz muito bem o sentimento do anime, né? No sentido de um lugar triste, desolado e que há pouca esperança, né? Uhum. É um anime que teve problemas, por exemplo, se eu não me engano, alguns dos episódios dele não foram exibidos no quando tinham que ser exibidos por causa de acidentes no Japão, eu acho. Por causa dos terremotos, né, cara? Pesado. Teve, por exemplo, aquele terremoto lá de Fukushima, né? Aí tava passando reprises, aí cancelaram a reprise, né, do Tokyo Magnitude 8.0. Isso. Agora, a coisa mais importante que eu falo do anime é assim, pra quem viu o Tokyo Magnitude 8.0, não dê spoilers do final, pra quem não viu, porque é uma puta sacanagem, não faça isso. E quem já viu, não tem como se ficar emocionado nessa história toda, porque é fantástico o jeito como a história é conduzida, e cara, é aquela emoção total. Ah, eu nunca sou uma pessoa que não ficou emocionada com esse anime no finalzinho. Bom, o que eu posso dizer é, se você tem curiosidade pra saber como é um aftermath de um terremoto, né, dessa magnitude, o anime é uma ótima pedida pra te mostrar o desastre e o caos que acontece. E então, fiquem aí com Kimi no Uta do Abingdon Boys School. Escutem aí. Kimi no tame ni ima subete wo sasage yo tsunaida ote wa hanasarai de. Asfalto, sabita ame o nioi ni sui komarete kiso de. Zutto obie nagara, chisaku hisa o kakaete, hikui kumo o nagamete ita. Ano kimi ga kureta yasashisa sae nakushite shimakono yukan na kono sekai de utsumuki sana toki wa itsu demo boku ga soba ni iru kara kimi no tame ni ima subete wo sasage yo. Dokumadetemo った日々は二度と戻らないけど繋いだ手を離さないで。 O próximo anime, ele é um filme animado, na verdade, é um filme animado que eu digo que ele machuca muito. Poxa, ele é muito forte, principalmente por causa da questão de relacionamentos e desapego. A fila anda, galera. É o 5 centímetros por segundo, um filme do Makoto Shinkai. A gente já fez um podcast do Makoto Shinkai e a gente falou bastante dessa obra. Ele é um filme que ele é dividido em 3 segmentos, e cada parte desse segmento mostra a vida de um cara, né, o Takaki Tono, e ele tinha uma grande amizade com a garota, a Kari Shinohara, até que ela é transferida, né, da sua escola, né? E sim, esses dois estavam formando um grande relacionamento, aquele amorzinho de infância, aquele primeiro amor, grande amor da infância, que você acha que vai durar pra sempre. E aí ela tem que se mudar. E aí, por mais que o sentimento fique que eu ainda quero ficar junto com ela, a fila anda, a vida segue. Cada um vai ter que ir pro seu destino. E depois tem os outros dois segmentos que mostram como é que tá a vida deles, né? Principalmente dele. Como tá a vida, ele já tenta lembrar um pouco daquele amor de infância que achou que ia ser o amor para sempre, mas a vila andou, a vida seguiu. Então, é aquela coisa que machuca o fios, né? Os sentimentos, porque quem nunca teve algo parecido com isso? Algum amor que você pensa assim, cara, é meu amor verdadeiro, e por algum destino você teve que se separar. Forças maiores obrigaram você a se separar. E a fila andou, e a vida seguiu. E mostra uma coisa que algumas pessoas podem não estar preparadas pra isso, porque vai machucar muito o coração das pessoas, né? Na minha opinião. Conheço pessoas que machucaram bastante essa obra, mas que ele tem uma realidade, né? Uma grande realidade. E com uma música muito boa tocada durante o anime, One More Time, One More Chance, do Masayoshi Yamazaki. Toca em momentos altos, uma grande mensagem, uma música que significa bastante pra o anime, de um anime feito por um grande diretor, Makoto Shinkai. Esse cara é muito bom. Uma das melhores obras desse cara. Vocês têm que ver. Dura quase uma hora, mais ou menos. Dá pra ver tranquilo, com a dor no coração. Eu acho que todo mundo consegue se identificar com esse tipo de tema, né? Pessoas vendo os amores do passado irem embora e você querendo relembrar dos momentos bons, né? Aquela coisa. Bom, One More Time, One More Chance, do Masayoshi Yamazaki. A música dos 5 centímetros por segundo, tá, galera? Escutem aí. sa magila su da kemala dale de mo i hazu na no ni oshi ga ochi sou na yoru dakara jibun wo itsuwae nai wa more time kisetsu yo utsuro wa nai de one more time uzake atta jikan yo Então, agora nós vamos pular um pouco do todo mel, toda tristeza, e nós vamos falar agora de um anime que, bom, é um dos meus favoritos. Elfen Lied. Pra quem não conhece, Elfen Lied é um anime antigo, bem antigo. Pode ser considerado um dos animes daquela época meio que de ouro, né? Os animes que a maioria do pessoal tava começando, realmente começou a baixar. E ele, per se, não é um anime tão triste, mas tem momentos muito tocantes. A história da Lucy, que primeiro, quando a gente encontra ela a primeira vez, ela está num complexo, correntada, amarrada, e estão fazendo experiências com ela. Por quê? Porque ela é um diclônios. O que é um diclônios? Diclônios são seres que são seres humanos que nasceram com essa mutação, que têm orelhas, tem umas orelhas de gato, né? Uma coisa parecida. E elas têm membros invisíveis. E esses membros invisíveis, eles podem destruir qualquer coisa, basicamente. Podem cortar coisas. E os diclônios têm total controle sobre eles. E você já começa vendo assim que ela tá totalmente acabada. Sem roupas, com uma máscara de ferro, passando por torturas abomináveis. Ela acaba se salvando, saindo dali. E devido a um acidente que acontece durante a fuga dela, ela perde as memórias. E ela é encontrada pelo outro protagonista, que era um amigo que ela, de infância dela. Era uma das poucas pessoas, se não a única pessoa, que não tinha medo dela. E é meio que, eu gosto de você, então eu não vou te matar. Porque o que acontece? Os de clones também tem um problema. Eles acham que são superiores aos seres humanos, então eles não veem os seres humanos como criaturas importantes. Então, pra eles, matar seres humanos é o equivalente a matar, sei lá, uma pessoa matar uma vaca, né? E a história começa a partir daí, com ele se encontrando com essa menina, que tá sem a memória, que ele passa a chamar de Neil. E eles começam a viver uma vida juntos. Ela não se lembra de nada. E às vezes, quando eles são atacados por outros de clones que são enviados pra matar eles, é pra matar ela, no caso a Lucy, ela acaba voltando ao seu estado anterior, a Lucy é fria, verdadeira, e ela acaba defendendo, mostrando assim que ela é brutal e tal. E você, ao longo, você vê assim, a parte dos fios, pra mim, pelo menos, começa quando você começa a ver o passado dela, né? Que é triste. Você vê que ela era sozinha, não tinha ninguém, basicamente, né? É, os pais só davam comida pra ela e falavam, fica aí. E somente no final, quando ela passa por tudo que ela teve que passar, e ela meio que acaba se separando do amigo dela, da pessoa com quem ela amava. É triste. E Lilium, a música que toca, é uma das músicas... Ela é cantada em latim, eu acho. É, latim. E que dá um peso muito maior pra ela. É uma música muito boa. É uma música muito boa. Eu escutei muito. Ah, eu adoro. Eu acho assim, Offenlied, ele é meio controverso em alguns momentos. Por exemplo, ele é gore, ele é terror, tem muitas mortes sangrentas, mas também é uma história de amor. Uhum. Uma história de amor de uma garota que parece, assim, foi vítima de um experimento, teve uns problemas de comportamento, mentalidade, tem uma personalidade mais de infantil, e quando se manifesta uma coisa assassina, lá no indo ritmo final na história, porra, você fica assim, pô, mas coitado essa garota. É, porque assim, você vê que é um contraste, né? O único momento de felicidade dela é quando ela não se lembra quem ela é. Ai. Que é o resto... É assim, é desgraça atrás de desgraça na vida da menina. Nossa. Que coisa. É. É, você fala assim, porra, Deus, dá uma chance, né? Dá um feliz pra ela. Pra quem não sabe, o Elfenlied saiu em mangá no Brasil. Uhum, sim. E tá numa edição muito boa. E quem gosta, realmente, quem se interessa, pode ir lá olhar, ler. Eu acho que é uma ótima história. E tem até uns extras que contam uma outra história de uma ou de um outro casal. Eu acho bem interessante. Mas, tirando tudo isso, então agora fiquem aí com Lilium, de Kumiko Noma. Escutem aí. Oh, O próximo anime é um anime de uma história bem comovente, triste em vários momentos. É um anime muito bom. O anime é o Canon, mas eu estou falando do Canon de 2006, não o de 2002. Esse de 2006 é um anime produzido pela Kyoto Animation. Em 2002 saiu um primeiro anime produzido pela Toei Animation, mas ele é muito ruinzinho. Na minha opinião, a produção dele, a qualidade, a de 2006, nossa, ele tem uma qualidade incrível. Ele é baseado num jogo, feito pelo Studio K. Studio K que consegue fazer muitos jogos com dramaticidade, alguns elementos sobrenaturais e arém também. Ele é bem marcante, né, com histórias que são tristes. O Canon fala de um protagonista, o Yuichi Aizawa, que ele volta para sua cidade natal depois de algum tempo, mas ele tá sem memória, né? Memória do passado dele, por causa de um trauma violento que ele teve. Lá na cidade, ele acaba encontrando um monte de personagens que conheciam ele, e ele não lembra dessas personagens. E aí ele vai tentando relembrar de alguns momentos, e à medida que a história avança, ele percebe que ele fez algumas promessas de infância. Alguma dessas personagens acabam cobrando, tentando lembrar dele, tentando forçar um pouco a memória dele, e acaba tendo algumas consequências também. No meio dessa história toda tem alguns arcos que são muito tristes, outros são mais tocantes, personagens que vão desaparecendo, memórias voltando com força e lembrando de algumas coisas trágicas também, né? Então é uma história muito boa, tem muitos momentos que são legais e tem muitos momentos que são depressivos, são muito deprimentes também. É um anime muito bom, vale a pena ser visto, e vejam a versão de 2006, tá bom? Não a de 2002, a de 2006 sim, vai trazer muitos momentos fios pesados. Bom, então Last Regrets, da Ayana, a opening do Canon de 2006, escutem aí. Yeah. Ok, galera. Então agora nós vamos começar com os pesos pesados. Se você não chorou até agora, bom... Oh my God. Agora você vai abrir as torneirinhas e vai chorar. Vamos falar de Anohin Mita Hana no Namae Obokutachi wa Madashiranai. Para quem não conhece, nós ainda não sabemos o nome da flor que vimos naquele dia. Ou, mais popularmente conhecido, Anohana. Oh boy... Anohana. O que é Anohana, além de ser um dos animes mais tristes que já foi feito na face desse planeta? Bom, Anohana conta a história de 6 amigos de infância que se separam após a tragédia que acometeu um deles, Meiko Mema, entre aspas, Mema Poma, que ela morre num acidente. E os amigos se separam. 10 anos após esse acidente, o suposto líder do grupo desses amigos, Jinta Yadomi, ele meio que se vive um momento de isolamento da sociedade. Ele meio que é um hikikomori, por assim dizer, né? Até que, de repente, num belo dia de verão, o fantasma da Mema aparece pra ele. E ela não vai embora até que ele ajude ela a realizar o desejo dela. Só que, qual que é o desejo dela? Ela não sabe. E como ele acha que as coisas podem estar ligadas com os outros amigos, ele vai atrás dos outros amigos pra tentar se juntarem e descobrir o que está acontecendo, né? Ver se conseguem descobrir qual que é o desejo da Mema e acabar fazendo com que ela possa prosseguir para a próxima vida, né? Até aí parece bonito, mas a história é muito triste. Por causa das revelações que vai tendo, do caso, dos sentimentos, e você vê assim aquela coisa de eu quero passar mais tempo com você, mas eu não posso, eu estou morto. Tudo que sobrou é nossas lembranças e o presente momento onde eu sou um fantasma, então. É, e a gente fez um podcast também da Nohana, onde a gente discutiu toda essa parte, todas as máscaras que todos os personagens tinham, os arrependimentos, como a morte da Mima afetou todos eles e como a volta da Tormenta ainda mais, né? E aí eles precisam achar um jeito, né, de salvar a Mima também, né, de aliviar, fazer com que ela passe, né, suba, ascenda pro céu, a cumprir o objetivo dela e trazer uma paz de espírito pra todos eles também. É triste. Sim. Pra caramba. Episódio final, meu Deus do céu. É meio que... O episódio final é meio aquela coisa de resignação, né? É... É muito triste. E se você ver, você vai chorar. Ao menos que você não tenha coração aí. Desculpa, você não deve estar nessas coisas, cara. Bom, mas então, fica aí com Aoi Shiori de Galileu Galilei. Escutem aí. Get it. 一つを選べば音を立てて壊れる。それが愛だなんておどけて君は笑ってた。間に合ってよかった。街は知らないふりを決めて眠った。忘れかけのレンガを積み上げた場所に行こう。海を見渡す坂を駆け上って、怖い暗いに青い空と右手に塞いだ左手はずっと君を探している。そうやって塞いだ両の手で抱きしめている春の風。まだ時間は僕らのもので、いつか忘れてしまう。 Próximo anime, meu Deus, é um anime que destruiu meu coração, cara. Tadinho do coração do Seiji. Cara, se eu falei que o Kenon, ele tem momentos de fios, assim, cara, o próximo, o anime que eu vou falar, ele destrói tudo, cara. Porra, isso eu achei pesado pra caramba, eu adoro esse anime, é muito bom, mas, nossa, nos momentos finais eu tava ali, cara, deprimido pra caramba. Eu tava ali em posição fetal chorando, porque o mundo é assim. O anime que eu estou falando é o Air, ah, o Air, mais uma obra do Estúdio K, que é bom pra caramba, esse estúdio, e essa obra também é muito boa. Ela fala basicamente de um cara, né, o protagonista, o Yukito Kunisaki, que assim, ele de repente, ele acaba parando no meio de uma cidade litorânea. Ele estava numa jornada, uma busca, em que ele estava procurando uma jornada iniciada pela mãe dele, né, que ele decidiu continuar, que ele está atrás da garota no céu. É isso, o termo que ele usa. Ele está atrás da garota no céu. Quem é essa garota? O que, que é isso? Não sei o que é isso, mas ele tem esse desejo, já que a mãe dele sempre estava com esse desejo também. Ele vai parar nessa cidade, ele tem uma certa habilidade, né, de que ele consegue controlar um pequeno bonequinho, né, fazendo que ele se movimente magicamente, pequenos movimentos. Pelo menos é um jeito de ele tentar ganhar um pequeno dinheiro, né, enquanto ele faz essa jornada dele, viajando. E no momento que ele estava nessa cidade, ele acaba conhecendo uma garota, a Misuzu Kamio, né, uma garota muito alegre, muito sincera, era feliz, atrapalhada pra caramba, tem uma mente bem inocente. Conhecendo essa garota, conhece também a mãe dessa garota. Na verdade, é a tia dela que acabou virando a mãe adotiva, porque por causa de problemas na família também. Ela teve grandes problemas, problemas trágicos. Ao longo da história, você vai conhecendo também outras personagens, outras garotas também que vão surgindo na vida deste cara e na vida dessa garota, tentando trazer uma alegria e também alguns momentos de conflito. Simon From. Como eu já disse, esse estúdio ele gosta de fazer algumas obras que tem uma espécie de harém. Um cara cercado de outras garotas, uma garota principal, obviamente, o foco de interesse de maior romance, outras que vão surgindo somente para contar a história, fazer conflitos, algumas com certa apaixonite, talvez. Mas a história vai se dedicando assim, né? Essa interação do cara com as outras garotas, com foco maior nessa garota. E ele acaba sendo abrigado, né, na casa dessa garota, junto com a mãe dela, a mãe entre aspas. E aí, ao longo da história, a gente vai vendo, né, que parece que ele tá curtindo a vida naquela cidade, até tem desejo de encontrar essa tal garota no céu, mas alguns momentos ele parece que ele esquece, alguns momentos parece que a história dele tá se cruzando com essa jornada, né, nessa cidade, e até que o momento de que a situação de saúde vai piorando. Piorando, então, cara, já vai se preparando pra alguns momentos que vão acontecendo. Há melhoras, há recaídas, há melhoras, há recaídas. Então tem toda essa parte oscilando, o cara tentando cumprir sua jornada, mas também se importando muito com a garota. Então a história vai indo nesse caminho. É sério, pesado esse negócio. Eu não vou dizer como termina, melhor não falar. Então se preparem pra você ver este anime com um grande dor no coração, porque tem muitos momentos que te fazem ficar desesperado, essa história toda. Mas é isso então, e preparem pra escutar uma música que eu acho muito legal, muito boa, muito marcante, a Tori no Uta, cantada pela Lia. A Lia, que eu adoro essa cantora também, adoro a voz dela, canta muito bem, de uma música marcante de um anime que marcou muito a minha vida também. Aí, se não viu, veja, porque é ótimo esse anime, tristemente bom. Bom, então Tori no Uta da Lia, opening do Air, escutem aí. Ah, não. Se então o relato do Sage sobre Air emocionou todos vocês, bom, agora eu vou emocionar todos vocês novamente com o relato de um dos meus animes favoritos de todos os tempos, Angel Beats. Oh boy, só de falar já fica triste. O que que é Angel Beats? Bom, Angel Beats conta a história de um grupo de pessoas, de adolescentes, que está vivendo numa escola, num estado de limbo. Por quê? Bom, eles morreram, só que eles morreram com vários arrependimentos. E por causa disso, eles foram mandados para esse lugar, onde eles podem viver as suas vidas de escolares de uma forma que não lhes dê arrependimentos. E quando eles superarem esse tipo de arrependimento, eles podem transcender e reencarnar. O personagem principal dessa história chega sem se lembrar de nada. É o Otonashi. Ele, quando chega lá, ele não sabe de nada, não sabe como morreu. Basicamente, tá totalmente oblívio o que tá acontecendo. Mas, quando ele chega lá, ele encontra o grupo de outros alunos que estão lá, que liderados por uma garota chamada Yuri, que comanda o Frente de Batalha Pós-Vida, né? Ou, em japonês, Shinda Sekai Sensen. E o que eles fazem? Eles lutam contra o que elas chamam de Anjo, que é uma, meio que a presidente do conselho escolar que quer que todos os alunos sigam as regras e vivam suas vidas como estudantes de respeito, né? E ela é super poderosa. Parece ser, assim, um cenário bem absurdo, né? Falando inicialmente. Mas, depois dessa introdução, quando você começa a entender, aprender mais sobre os personagens, você vê que não é somente arrependimentos que cada um deles tem, mas todos eles têm uma coisa em comum, todos os personagens. Todos eles tiveram vidas horríveis. E vidas, assim, muito tristes. Todos eles experienciaram a morte e morreram antes de poderem fazer qualquer coisa pra sequer tentar mudar a realidade deles. E aí a história vai indo nesse sentido com... Aparece alguns, entre aspas, vilões, mas que eles querem forçar com que todo mundo saia do limbo, né? Não que eles saiam no seu próprio tempo. Eles acabam resolvendo esses problemas e você acaba descobrindo o passado de todo mundo no final das contas e acaba chorando muito. Mas eu não vou contar eles, porque... Eu acho que a pessoa tem que ver pra aproveitar. É triste, cara. É triste. Até a música é triste. Aquele piano da música, nossa. O Angel Beats, ele realmente ele é triste em muitos momentos. E eu só tenho uma pequena crítica, cara. Que 12 episódios é pouco. É muito pouco. Pra quantidade de personagens e histórias podia ser explorado ainda mais. Pô, dava pra fazer um dobro de episódios. Sim, tanto que acho que foi por isso que eles lançaram os dois OVAs, né? Lançaram dois OVAs em 2010 e 2015, pela mesma estúdio, pela PA Works. E eu não assisti os OVAs, então eu não sei exatamente do qual o que eles tratam, mas pra quem se interessa mais, tem os OVAs, tem a Light Novel, que saiu, só tem um volume, aliás, tem os mangás, que é um 4-coma, que são 4-comas, e é o que existe de Angel Beats. Eu fiquei, no final, eu fiquei com gostinho de quero mais, de, por favor, lance uma segunda temporada, terceira temporada, lance mais episódios, eu quero mais episódios disso, eu quero esses personagens, eu gosto desses personagens. Eles têm desenvolvimento, porra! Oi, é. Você gosta, você passa a ter que gostar deles. Eu, pelo menos, gosto muito deles. Eu, é um dos animes que eu gosto demais. Mas, antes que eu comece a chorar aqui, fiquem aí com a, então, com a música My Soul, Your Beats, também da cantora Lia. Muito linda, muito triste. Aproveitem. Escutem aí. Fechar esta playlist triste pra caramba, é uma playlist de animes fios. Se a gente não falar deste anime, o povo mata a gente, o povo vai ficar puto com a gente. É um dos animes mais tristes, cara, que tem. Bom pra caramba, mas assim, puta, triste pra caramba também. E eu quero fazer um podcast um dia, em algum momento, viu? Estamos falando do Clannad, cara, o grande Clannad. O Clannad, que é mais um feito pelo Studio K, e o anime feito pelo Kyoto Animation também. O que é que fala o Clannad? o Clannad fala de um cara, né, protagonista, o Tomoya Okazaki. Ele é o grande protagonista, como a gente fala em toda a obra do Studio K, ele é meio uma espécie de um arei também, baseado numa visual novel. Esse cara, né, ele mora numa cidade, ele tem coisas de delinquente. Ele é um delinquente, né? É, mas por quê? Porque a infância dele foi muito difícil. A mãe dele tinha morrido, ele ficou morando com o pai fez com que ele sofresse uma espécie de acidente, machucou o ombro, ele não pode mais jogar basquete, ele acabou então virando um delinquente, com muito ódio no coração, até que ele encontra uma garota, a Nagisa Furukawa, né, que é a grande protagonista do Clannad. E a Nagisa, ela é tímida, ela fala assim de um jeito bem doce, bem dócil, ela tem um comportamento bem agradável, ela é feliz, apesar dela ter uns problemas fortes de saúde, mas assim, ao longo do tempo, acalma o coração do Tomoya, ele ganha afeto, e assim a vida vai seguindo, e no meio dessa história vai conhecendo outras personagens, outras garotas também, tem algumas estilo agressivo, outras estilos mais dóceis, cada um com uma espécie de personalidade, e vai se envolvendo a vida dele. E sim, esse anime tem duas temporadas, a primeira temporada mostra bem a vida escolar, né, dele com todas essas garotas, né, a segunda temporada já era bem agressiva, cara. Porque se na primeira temporada tem muitas histórias comoventes que tocam seu coração, muito assim, de situações familiares, famílias com problemas, né, grandes situações a serem resolvidas, e o cara ele acaba tomando um protagonismo pra ajudar a resolver todos esses problemas, a segunda temporada, ele é o grande protagonista, na qual ele vive situações de grandes problemas, né, de problemas de família, ele tenta ser mais forte ainda, né? Com os amigos tentando ajudar ele, mas vai vindo a vida adulta, né, e a vida dele vai vendo que a vida é uma merda, cara. A vida é uma merda porque o destino é uma merda. Não vou contar com detalhes o que vai acontecendo, mas você fica num estado deprimido, cara, com as coisas que vão acontecendo na vida dele. Porque você vê esse cara tão feliz, ele merece estar feliz. Ele merece a felicidade toda. Ele e todos os outros personagens. E você vê como a vida dele vai piorando, e você não deseja que isso aconteça com ele e as pessoas próximas a ele, cara. Então, assim, meu Deus do céu, eu não vou contar mais nada porque não dá pra contar, senão vai ser um puta spoiler. Vocês têm que ver o Clannad e se preparem pra ver a segunda temporada do Clannad After Story. Tem um filme lançado no meio dentre eles e não, eu recomendo não veja o filme, porque senão você vai pegar spoilers da segunda temporada, cara. Então, não. Se prepara pra ver o After Stories, cara, porque esse derruba todo mundo que viu, todo mundo cai em lágrimas, todo mundo fica muito deprimido, cara. É uma grande obra do Clannad, não pode existir sem o After Stories. Você veja o Clannad, você vai gostar bastante, vai ter momento de emoção, muitas emoções, e na segunda as emoções ficaram mais ainda, mais fortes, mais tristes também. Tô lendo aqui o maior sobre o Clannad, vai me lembrar da história, e é só ler um pouco do After Story e eu já penso, meu Deus do céu, a vida desse cara aí é... Pois é, eu já falei, preparem os seus corações e esperem, sei lá, cara, não vou falar mais nada, quem já viu o After Story sabe o que eu tô falando, cara, não tem spoilers do que vai acontecer, por favor, cara, porque é pesado demais. É isso então, galera, vamos terminar essa playlist, agradecendo a galera, né, que escutou até esse ponto. Ficou muito triste e deprimido com as coisas que vocês foram escutando, relembrando de alguns animes que vocês viram. E se vocês não viram algum desses animes fios, se preparem pro seu coração, cara, porque é triste pra caramba, né? Então é isso, comentem, sigam a gente no Facebook, manda e-mail, manda comentário. Então, alguma coisa pra falar, Ed? Bom, só queria dizer que essa aqui vai ser aquela boa playlist pra você, naqueles dias de fossa, você escutar, aí você começa a chorar incontrolavelmente porque você vai se lembrar de todos os animes tristes. Ele vai querer ver todos eles de novo, porque apesar de serem tristes, são muito bons. Pois é. Então fique aí com a Megumeru Kukou Mix 2007, cantada pela Euphonious, a opening do Clannad. É isso, galera. Muito obrigado, valeu e falou. Falou, galera. Até a próxima. E escutem aí. な気持ちを抱く」「どうしても不安で」「今はまだ知らないけれど」「いつかその目に映る時が来る」静かに見下ろして。